1889, chame aí, Cedro. 1288, alterna no 33 decimal 25. 883325, boa. 89. Passando 060 até o 050, até o 13978. Isso para 2510, ajuste no 093, autorizado, final do procedimento da RNAVE. Pois ITAP, serviço 366, informa no final do procedimento, até o 3178. ITAP, serviço 366, 2500 com 1013, informará no, na final, 3178. 3305, voltando, 7 das condições, autorização retífica 330. Salvador, boa noite, está 3305. Está 3305, boa noite. Aqui, gente das condições, senhor. Voltando à autorização 330 Recife. 33 Recife, prepare a saída Puca, transição Aracaju, aguarde cópia, o TAN 3305. Aguarda. Está pronto para copiar? Prossiga. Autorizado Recife, nível de voo 330, Paperuísk 58. Decola dono zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8 e o seu transponder 5146, TAM 3305. Ok, então 330 conforme, é 58. Decola pistão zero, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 198 controle, transponder 5146. Informe pronto para o puxo e saneamento, qual é o seu portão? Reportará, está no 06. 612, obrigado. Salvador, 1074, boa noite. 074, boa noite. Seu destino é Guarulhos, qual o nível que o senhor pretende? O 400, tem condições de coordenada na Operuiz 58? Seu horário é de Calços Fora 01110, confere? A ver, irmão. É exatamente nesse horário que começa pela Perusco 58, a partir desse horário, ok? Será coordenado nível 400, 400. Prepare a saída Gole com transição Gonza, Gol 1074. Gole, Gonza, obrigado. Trip 55, ano 5, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, informe localizador. 55, ano 57. De pouso, vento de 110 graus com 10 nós, TAM 3178. Nível pouso 90, ainda está com 3 em cima, reposta o seu baixa de travado, 3178. Pouso, tio. Vitor 372, baixada e travada. TAM 3178, salvador. Livre pouso 10120 com 10 nós. TAM 3178. Livre pouso 90, TAM 690 metros. TAM 3178. Tchau. Portão 62 autorizado, reporte táxi 3305. Livre, sinal, portão. noite, total 9907, com a Alfa. Interceptando a final e avistando. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 35515. 5515, relata, boa noite. Boa noite, total 9907, identifique, desça até o nível 040, chegada BOF. Identificou, autorizado 040, BOF total. Torre Salvador, trip 5515, boa noite. Salvador, trip 5515. 5515, continue a aproximação, agora retrasação de pouso. 7. Zona 78, seu solo foi aos 58. Fax em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Tantra, zona 78. Alfa, reporte antes da Juliette, Tantra, zona 78. 5515, chega trem de pouso, vento de 120 com 109, 5515. 5, baixar, travar, tá livre o pouso? Afirmativo, pista na zero. 5515, desce. Você pode ingressar, portão de número 5, tá livre o ingresso, até o portão 5, 3178. Ingresso 5, 3178. O 3305 da Sampa, o táxi está com 35 agora. Seu nome é de 5 horas, alterna... Natal, isoca o tráfego da companhia ingressando, Juliette. Afirmativo, o tráfego vai estacionar no portão 5. Após o estacionamento do referido, você pode ingressar na Juliette Alfa e acusar pronto no ponto de espera do ano 0, então 3305. Ok, após o parqueamento do tráfego, prossegue via Juliette, confirma? Isso mesmo, Juliette Alfa e na Charlie. Reporte pronto para ingresso, 3305. Ok, Juliette Alfa e Natale, reportará pronto. Obrigado. Cara. Plano solo 5515. Trip 5515, solo 01. Libera direito e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. 5515. Ciente, 5515. Hélio. Anderson, vai, abraço. Abraço. Próximo da Juliette, avistando o TAM, 355-1-5. Pode ingressar e prosseguir a terremoto, atente ao sinalizador, 5-5-1-5. Ciente, grato, boa noite. Boa. Vocês vão parar em que portão aí ali? Cara, vou parar na remota. Oi, dá um abraço a você, mas beleza. Então, 3305.010 3305 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento é de 120 com 8 nós, 3305. Alinha e decola, pista 03, 305. Total 9907, está completamente visual no setor, tem a roda na vista, autoriza Duna. Isso para 2000 pés, está autorizado, informe estabilizado. Portal estabilizado, total. Ajuste 1013. E aí, obrigado. Boa noite, São Salvador, hotel Azul Alfa, Azul Golf. Autorização Guarulhos, 300, frente da Brava. 8, até o pátio 3, posição 4. Está autorizado, Alfa, Alfa, Azul. Alfa, Azul Golf, gente. Salvador, teve autorização do Guarulhos 074. O Webmer 747, confirme? Confirmando, gol no 074. Só um instantinho que eu te forneço a autorização. Obrigado. Rio, 9642, para Guarulhos, 300, centro da Brava. 300, será a coordenada, guarde cópia, Rio, 9642. Guarda cópia, Rio. O TAM 3305 decolou de Salvador aos 06. Chame controle, 119-8, boa noite. Boa noite, agora com 19-8, 3305, obrigado. 330, sai da PUC, vigilância. 330, PUC, na fábrica, 330. Total 9907, inicia redução para aproximação. Reduzindo o total. Total visual com campo? Visual. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite, total 9907. 9907, boa noite, avistado, cheque 3 de pouso. Baixado, checado. Livre pouso no 0120 com 89907. Livre pouso total. Voo no 074, pronto, cópia? Pronto, cópia. Guarulhos 400, Aperuísque 58. Decola no zero com curva direita. Saída gole e transição Gonza. Frequência do controle 119.8. Seu transponder 5150. Voo no 074. Guarulhos 400 pela Uber 58. Decola no 10, na gole Gonza, 19.8, 5150. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento. Chora. Rio 9642, pronto, cópia? Pronto, cópia. Guarulhos 300, Aperuísque 58, decola no zero, curva direita, saída gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.8, seu código transponder 5153. Copiou Guarulhos 300, Aperuísque 58, decola no zero com curva direita, na gole, transição Gonza. Controle saída 19.8, aciona 5153. Rio 9642, já pronto para o pushback dessa manhã. Autorizado, reporte táxi, Rio 9642. Autorizado, já matar, Rio. Chame o centro 12545, alterne 12685. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Total 9907, solo aos 1-1, libere pista direita, táxi até o Pátio 3, não me escuta, 9907. Observe sinalizador e fique atento, a aeronave está executando pushback naquele pátio. Sim, mantendo a escuta para o pátio. 174, portão 1, positivo de cancelamento. Portão 1, está autorizado, reporte táxi, gol no 074. Chama a Solo Rio, 9642 para o táxi, com 03 a bordo, 3:30 de autonomia, altero na Galeão. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10, ingresso na Juliette, Alfa e Acuse pronto para a decolagem, o ponto de espera da cabeceira 10, Rio 9642. Centro livre de táxi, Juliette, Alfa, sua maior ponto de espera da 10, Rio. Santana. Qual a posição agora, Alfa Zulu Golf? É, se aproximando do finger de 06. Ok, aguarde então para ingresso, aguarde para ingressar na Juliette após a passagem do cargueiro. Você pode prosseguir para o portão, para o Pat 3, ok? Tá, o cargueiro já está ingressando na Juliette. Você pode prosseguir para o Pat 3. O Boeing 727 lá vai estacionar no Pat 3. Ok, senhor. Zulu Golf, gente.